Oscar Hotel Kilo, vai pilotando 060, 3000, solicita para a rotatória da presente. Confirmando, solicitando cancelamento. Afirmo. O instrumento cancelado ao 0513, desça em condições visuais para 2500 pés na proa da rotatória, altímetro permanece no 013. Gente, está autorizado a proa na rotatória, deixa no caminho que entra. Oscar Hotel Kilo. Gente, reporte visual com a pista no 7 para Papatango, Oscar Hotel Kilo. Reporte aquilo. Bom dia, o Gol 1331, tem essa informação aqui, autorização São Paulo. Gol 331, bom dia, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 1-6 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5571 no transponder. Eu autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, decola da 190, primeira curva direita, da El Lida, boa posição bridge, Upper Zulu 16. O controle após 109.8557 no transponder, o gol no 331-06. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, no portão meia dúzia, o gol 1-331. Ok, portarão para o posicionamento no 331. Hotel Kilo, Gonzalo, está com a pista vista? Torre 1-8, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, até já. Bem. Torre Salvador, bom dia, para bater agora pelo Hotel Kilo. Bom dia, já no visual, na presença autorizada em cortar, reporte a 2 milhas fora do no site, ok? Certo, Kilo. Só confirmando após o pouso, prossegue para que parte? É, o pátio 5, senhora. Ciente. De base para a final, baixou e travou, Oscar no Hotel Kilo. Ciente, pouso autorizado, pista 17, vento 140 graus, 07 nós, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo. 331 no 062. Autorizado, chama o táxi. Gol no 331. Reportaria no 331. Oscar Hotel Kilo, Sol 23, PEC Track autorizado, Hotel Pat 5, ao estacionar, frequência livre. Hotel Kilo. Táxi do Bono 331, temos 183 no POB, 4 horas e 9, alterando o Galeão. 331, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, o ajuste agora 10-12. Comele 12, no ajuste, o Bono 0-3, vai via Juliette Alfa, ponto de espera, reportaremos o Bono 331. Salvador, bom dia. É o voo 127. 34410 para Recife. Dentro da informação, Delta. Eu tenho pré-aprovado 390. Copia ou aguarda a coordenação para o 410? Não, copia o 390. Um minutinho, por gentileza, para a cópia. Prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. É, como que para Recife, PUCA, Papá Uniforme Charlie Alfa, a saída e transição Aracaju. Está Oi, Whisky Juliette Papá. Whisky Juliette Papá, prosseguindo. Muito bom dia. Whisky Juliette Papá solicitando a autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 na posição 05. Autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Whisky Juliette Papá. Reportará para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Papá, grato. Espero o voo no 331. Mono 331, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 10 graus, 08 nós. Ok, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Decolado aos 32, controle 119.8, bom voo. Obrigado, 198, bom dia, bom final de semana, Sereno. Controle Salvador, muito bom dia, eu vou no 331, passando 1.200 pés, ascensão 360 da Elida. Voo no 331, contato radar na decolagem, subo nível 360 na saída da El, após Lida, direto grito. E 360, da El Lida, pós bridge, voo no 331. Romeu e Juliette Papá na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 05. Autorizado ingresso, pátio 5, reporte no término, o hotel Juliette Papá. Reportar ao término, isso, Juliette Papá. Gol 1271, eu tenho aprovado o nível 410 para Recife, copia? Autorizado Recife, nível de voo 410 via Upper Whiskey 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119 decimal 8 e aciona 5004 no transponder. Foi autorizado 410 para via Upper Whiskey 58. A saída é a Puca, transição Aracaju. A pista é 1-0 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Controle 19-2 e o transponder 004, gol 1-7-2-1. Protejamento correto, chame pronto para o feedback acionamento, posição 03, gol 1-2-7-1. Quanto Salvador, bom dia, gol 1-1-5-5, destaque, informação Delta, autorização para o Galeão 380. Gol no 155, bom dia, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8 e aciona 5007 no transponder. Gente, 360 autorizado, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, Bidev, depois Upper Whiskey 857. 1798, controle 5007, o transponder 1155. Só confirmando, após Bidev, Upper November 857, ok? Segue como rota do plano de voo. Chame pronto, pushback, acionamento, gol no 1155. Tá, ciente, obrigada, Upper November 857, depois a rota. Tá, a gente vai chamar para o grupo do voo com o Juliette Papá informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Prato, bom dia. Bom dia. Salvador, o gol 1271 está na posição 03 para o pushback acionamento. 03 autorizado, chame táxi, gol 1271. 1331, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 125, alterna 1332. Dia bom, final de semana. Bom voo. Não, não é 55, prossiga. Pode me dar de coordenar 380 para o Galeão? Sente um minutinho, eu estarei coordenando com o centro. Ok, não é 55, obrigado.